querer de novo. Tô querendo te abraçar. Tô querendo dormir contigo, sem ter pressa de acordar. Fazer amor. Te ama. Tô querendo casar contigo, tô querendo ser seu amor. Tô querendo ser mais que amigo, esquecer o que já passou e sarar sua dor. É. Quantas vezes eu tentei te falar que eu te amava. Quantas vezes eu tentei te falar que eu desejava ficar junto contigo até morrer, e pra eu ser feliz só com você. Você é o amor que eu sonhei, sempre quis. Somente com você, pois sem você não sou feliz. Eu boto fé, vamos ser felizes se Deus quiser. Você é o amor que eu sonhei, sempre quis. Somente com você, pois sem você não sou feliz. Nisso eu boto fé, vamos ser felizes se Deus quiser. Quantas vezes eu tentei te falar que eu te amava. Quantas vezes eu tentei te falar que eu desejava ficar junto contigo até morrer, e pra eu ser feliz só com você. Você é o amor que eu sonhei, sempre quis. Somente com você, pois sem você não sou feliz. Nisso eu boto fé, vamos ser felizes se Deus quiser. Você é o amor que eu sonhei, sempre quis. Somente com você, pois sem você não sou feliz. Eu boto fé, vamos ser felizes se Deus quiser. Nisso eu boto fé, vamos ser felizes se Deus quiser.